paz do meu Brasil. Voltei. Dessa vez pra falar do samba da Bahia, assim. Já é verão na Bahia, eu vou me embalar. Eu vou me embalar. Gente com pele macia, venha bronzear. Vale dois, cruzados quem olhar pra trás leva chicotada. Chicotinho queimado vale dois, cruzados quem olhar pra trás leva chicotada. Canta, Brasil! Mamãe, mamãe, é. Minha estrela do mar. Eu vou pro samba, eu vou lá pra samba. Eu vou pro samba, eu vou lá pra samba. Da cabeça aos pés, toda bronzeada. Sobe que sobe, que sobe, que sobe, que sobe. Chicotinho queimado vale dois, cruzados quem olhar pra trás leva chicotada. Chicotinho queimado vale dois, cruzados quem olhar pra trás leva chicotada. Por onde o tchan passa, todo mundo vem pra ver o cantor do tchan cantar, pra fazer seu erê descer. Se meu erê quiser dançar, dança meu erê. Se ele quiser gritar, então samba, é samba. Samba, menina, pra lá e pra cá. Samba, é samba. Solta esse corpo bonito. Pra lá, chicotinho queimado vale dois, cruzados quem olhar pra trás leva chicotada. Chicotinho queimado vale dois. Você gosta, mãe? Venha bronzear. Oi, quero bronze no corpo, morena. Fazer tudo de novo, morena. Bambolei esse corpo. Quero ver todo mundo quebrar, quebra. Quero bronze no corpo, morena. Fazer tudo de novo, morena. Bambolei esse corpo. Quero ver todo mundo quebrar. Samba, é samba. Samba, menina, pra lá e pra cá. Samba, é samba. Samba, menina, pra lá e pra cá. Chicotinho queimado vale dois, cruzados quem olhar pra trás leva chicotada. Chicotinho.